boa noite. Sintoniza a Radar. Sintonia habitual 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, pontinha da antena Radar. Mais uma dupla hora de edição, de quinta para sexta-feira. Hi. são as iniciais, fazem de boas noites e boas-vindas para mais uma dupla hora de Viriato 25, nova toca do Lobo, pontinha da antena radar. O tema chama-se Widow's Weeds, assinado pelos Aspers, e a eles juntam-se Martin Carty, Eliza Carty, filha, e Paul Weller, para uma entrega de um tradicional que ninguém esquece, John Barleycorn. There were three men came out of the west, a fortune for to try. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn should die. Or they ploughed, they sowed, they harrowed him in, throw thorns upon his head. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn was dead. They let him lie for a very long time, the rain from heaven did fall. And little Sir John, oh, he raised up his head, soon he amazed them all. Or they let him lie till long midsummer, till he looked both pale and wan. Then little Sir John rode a long, long beard, so he became a man. iniciais de mais uma dupla hora de Viriato 25, pontinha da Antena Radar, noite que liga quinta, sexta-feira, as iniciais de hoje a cargo dos Aspers, Widow's Weeds e John Barleycorn, uma entrega um pouco diferente das habituais no repertório de Martin Carty, aqui Martin Carty, a filha Elisa e Paul Weller, John Barleycorn. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. É para mais daqui a pouco, cerca das 23h30, o hábito de Ana Cristina Ferrão trazer-nos o Tira Linhas. Último Tan Stones dos Woven Hand. The night holds a candle to you. I see you are a hummingbird, living in the shadows of law. Cleave her to vivid dreams. Picture before you the living world. Did ascend away to prepare a place, son. Let the sound together hold you to the humble. He has given grace, son. From the proud he hides his face. From the proud he hides his face. Has Tirolinhas é uma das rubricas a cumprir-se nesta primeira hora de Viriados 25 de Noite dentro do radar. A outra é... essa acontece daqui a pouco, 23h30. A outra é às 23h45, a nossa habitual colher de blues. Esta semana com John Mayall and Friends, Woven Hand, do álbum Ten Stones, o tema The Beautiful X. Stephen Malkmus and the Jakes. And look you up on all you claim to want to share. Claim to want to share. Don't cater to the throng in your head, 'cause this is not a passenger line. Everybody's red, elusive like it's soon to acquire. A half-sunken church, expanding candle necklace of hair. A snow-stricken ghost will politic the edge of infinity. The habit technique ingrained. Aquela aparente má vontade de leitura CDística passava. Stephen Malkmus não merece. Mas se continuar assim, e continua mesmo, vamos para outra. Para já, The Whole Steady. Uma limpeza rápida no CD, talvez a gente recupere. Stephen Malkmus, Santa Jakes. Fuzzy, but the last idiot's total attention. reckon we dry up and now we crumble in the dust. And now we're covered up in rust. We drink and we dry up and now we crumble in the dust. We get wet and we corrode and now we're covered up in rust. She was a really cool kisser and she wasn't all that strict of a Christian. She was a damn good dancer but she wasn't all that great of a girlfriend. He likes the warm feeling, but he's tired of all the dehydration. Most nights are crystal clear, but tonight it's like he's stuck between stations. And Twin City kisses, this sound like clicks and hisses. We all come down and drown. Steady do penúltimo álbum e chamados com este Stuck Between Stations apenas para nos salvar de situação embaraçosa que uma boa ensaiadela já resolveu. Stephen Malcolm and the Jigs. I came to call your dad and look you up on all you claim to want to share. Elmo, Delmo. Tirolinhas, já a seguir. To the throng in your head, 'cause this is not a passenger line. Everybody's red, elusive like it's soon to acquire. A half-sunken church, expanding candle, necklace of hail. A snow-stricken ghost will politic the edge of infinity. The habit technique ingrained. Smart in suits of charcoal gray. Suits of charcoal gray. Bring to the fore a thought corridor. A purple puma's guarding the gate. A meta grotto. You'll hear no echoes, isn't it sweet? The people you meet connected with the calendar kids. I'm one with the grid. It turns me into a double for my wrist. Association at every turn. Fight.

Foi uma inscrição relativamente recente nos nossos New Cuts, por aqui nas edições de feriado 25 em Plena Radar. Para nossa surpresa, fazem parte do cartaz do Super Bowl em Stock a acontecer a 13 e 4 de dezembro em Lisboa. A Fine Friends e dois títulos para o álbum One Cell in the Sea estão como primeiro nome do concerto a acontecer no máximo dia 3, é tudo à mesma hora, 21h45, salvo erro, com El Perro del Mar, A Fine Frenzy. soltas após Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, A Fine Frenzy, dois títulos do álbum One Cell in the Sea, A Fine Frenzy com El Perro del Mar, na sala do Maxim, quatro eventos de 3 de dezembro, o princípio do novo festival Super Bockenstock em Lisboa. Mais ninguém nos faz sonhar como elas. Mercury Rev, Aula Magna, 29 de novembro. Standing in a dream, weaving through the crowded streets, leaving you again endlessly. A banda que nos deu Deserter Songs vem a Lisboa estrear ao vivo dois novos álbuns. Mercury Rev, Aula Magna, 29 de novembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Edição de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, na Radar Noite, quinta para sexta, a caminho, entretanto, da meia-noite. Faltam até lá escassos 11 minutos. Colher de Blues, esta semana, John Mayall and Friends. Along for the Ride. Joined to get something to eat. The waiter. waitress looked at me and said, you sure look beat. I told her it's early in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. I had a lot of money when I started out. Couldn't find my baby, now my money's run out. Now it's early in the morning. Early in the morning. So early in the morning. Early in the morning. Early in the morning and I ain't got nothing but the blues. John Mayall and Friends, o álbum Along for the Ride é o tópico desta semana na Colher de Blues. Early in the morning e ainda Something About You. já muito perto a visita dos Mercury Rev, Snowflake in a Hot World, para nos levar até à meia-noite, Viriato 25, noite dentro do radar. Snowflake in a hot world, don't let them get to you, don't let them tell you, you're all the light inside the dark, your lonely little spark, too frozen to feel. So fleeting and so real, melting into sound. É meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Olá, renovadas, boas noites. Sintonizam a Radar. Por aqui é Viriato 25, a nova Toca do Lobo, com o regime segunda à sexta, terça a sábado, final também, 23, 1 da manhã. Pontinha da antena radar 97.8 MHz. As informações no blog, blogradar.blogspot.com. Emissão online a funcionar cada vez mais, pelo que vamos reparando, e para nossa grande alegria, Radar, e que é bem entendido, em www.radarlisboa.fm. Keep on pushing that. são os sons iniciais. São os sons iniciais da segunda hora de Viriato 25, entregues primeiro a um instrumental dos Herbalizer. Manu Chao, Mr. Bobby, num registro ao vivo. Do rádio, aliás, do álbum Rádio Bamba Sound System. E logo a seguir, Roots Maneuver. Viriato 25, a Operação Noite dentro da Radar, com Viriato 25 até à 1 da manhã. Entradas na segunda hora de Herbalizer, Amores Bongo, também Mr. Bobby, para o registro ao vivo de Manu Chao, Rádio Bamba. E finalmente, You Know Bother Me, Roots Maneuver. Funny, to run them constantly. But the way them get, but it made me vex. I know them sex to see. legal fine. And we don't want no stress, no strife, fuck, I can't find. So get the test, man, take the form of debts, man. I'm counting up the pounds, man, I'm counting up the bets, man. That's my defense, man, don't take offense, man. You know it makes sense, I got the legs, I got the check, man. Em que tem novo álbum à venda, a Radar recorda um dos mais emblemáticos discos da carreira de Grace Jones, Nightclubbing, de 1981. O álbum de família desta semana é uma oportunidade para regressar ao Studio 54 em Nova York, local onde Grace Jones se destacou e onde se começou a revelar uma das mais carismáticas figuras da década, seja pela música, pela sua pose escultural ou pelo sentido de estilo vanguardista que ainda hoje continua a marcar a sua carreira. Nightclubbing, de Grace Jones, esta semana na Radar. Tiago Castro, álbum de família na Radar. Próxima audição inteira, domingo ao meio-dia. Grace Jones, Nightclubbing. Na Agência Lusa, Pedro Moreira Dias dá algum destaque ao projeto nacional Noiserve no palco Radar. No festival de City Limits de Austin, Texas, Andrew Bird. Registro de setembro de 2007. Atividades da Radar a não perder. Checking out the race. Doing what I'm doing. Feeling out of place. Walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is night, is time, walking. Walking in the rain.

betray her with a kiss. And I'm gonna start working on another after this. And when I get that one in a state of bliss, betray her with a kiss. I trained her to love me. Feriado 25 de noite, dentro edição quinta para sexta, Radar. Até à uma da manhã, voltamos ao regime de soltas. Recuperamos Nicola, I Trained Her to Love Me. Martha Wainwright. Never lasts. I cannot read between your lines. You cannot make me read your tiny mind. Oh, who's got the time? Are you to go blind? Wainwright, há pouco foi Nicola, I Trained Her to Love Me. Feriado 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. O uivo da resistência. Ainda convosco na Antena Radar até à uma da manhã, um pouquinho antes de Boomerang, Over the Rhine, Trouble. If you came to make some trouble, better make it good. Your sexy cocktail hours double is doing what it should. little. I think it's trouble, honey. I think it's good. If you came to make trouble, make me a double, honey. I think it's good. Naysayers have expectations, 'cause they think they should. Experts, I have their revelations, like they knew they would. What may seem complicated is overstated, downright misunderstood. De quinta para sexta na antena Radar de Viriato 25. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. De duas noites, as anteriores dedicadas a uma playlist do mês de novembro, mas de 2016, pela revista Uncut, um tópico diferente. Estiveram em visita há pouco tempo à nossa cidade e ao nosso país, Six Organs of Admittance. imagine without sympathy for any man. Yes, it's true that I'm waiting to kiss your scar. They may even beat the horse that you ride. Viriato 25, desta vez o escolho para Six Organs of Admittance, álbum já de 2007, por cá a distribuição foi ou ficou a cargo da Nanana, a edição original Drag City, Shelter from the Ash. Last night I was sleeping with the worms and the Viriado 25, antena radar até à 1 da manhã, Six Organs of Admittance, Shelter from the Ash, 2007, na Drag City. É hora do bolo. O chá das 5 é o momento mais democrático da semana. Sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. Viriato 25, ponto final da edição de quinta para sexta na antena Radar. 97.8. Na ponta da língua, dedicamos esta semana, e é bem provável que também a próxima e se calhar uma outra, ao duplo CD que reúne uma boa parte do material discográfico de Ry Cooder na Ry Cooder Anthology e com o genérico The UFO Has Landed. We're together with them, divided with fall. Come on, people, let's get on the ball. Work together. Come on, work together. Now, people, all together we will stand. Every ball goes. Someone happy and make someone smile. Let's work together, make life worthwhile. Let's work together. Come on, come on, let's work together. Find our people. Rykooder, The UFO Has Landed, uma parte da carreira mais distante, onde recuperamos o dom, recuperamos o Let's Work Together e este I Got Mine. Now I went down to the big crap game. Certainly was against my will. I lost every doggone nickel I had, but a greenback dollar bill. $40 bet laid on the floor. My buddy's point was 9. Well, the police, they're coming now. Caught all of them, but I got mine. I got mine. Let me tell you, I got mine. Grab that money out the back door. I went flying. Well, ever since the big crap game, I've been living on chicken and wine. I'm a leader of society. Shop, it's way across town, down on North Walker Street. Only place on a Saturday night, Gus gamblers cares to meet. Some comes in for a haircut, and others come for a scrap. When you see me, my buddies up there, man, we means to shoot some crack. Holla, seven, 11. If you don't seven, 11 dice off. No. If I see the police, or he sees me, I'm gonna run. Viriato 25, noite dupla, 23, 1 da manhã, antena radar, pontinha lá em cima, 97.8. Noite feliz, take care, voltamos amanhã. Rykooder na ponta da língua, com certos do duplo antológico, The UFO Has Landed. Tchau.